vou caminhar sozinha pela areia junto ao mar, até poder ouvir de novo o som da tua voz. Eu vou ouvindo o som das águas que se quebram bem na mar, com Jesus à minha frente tudo posso alcançar. E na areia vou lembrando a menina a sonhar, passo a passo com cuidado pro castelo não quebrar. Mas hoje eu sei que se um dia meu castelo se devo acreditar.